Ai, a putaria que ela gosta de... agora. Sequência. Sequência. Pau no... Ele acha que me engana só porque sou de quebrada. Sai de madruga pro bar e pra ir atrás das planetárias. Se eu trombar você, eu não volto pra casa. Quero deitada na choca enquanto tá tapa na cara. Tá tapa na cara. Tá tapa na cara. Tá tapa na cara. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, deixe seu corpo balançar. Tapa na cara.